Este é o Segurança Legal, episódio 88, gravado em 5 de novembro de 2015. Perguntas e respostas número 3. Neste episódio, retomamos a série de perguntas e respostas tratando de alguns questionamentos enviados pelos ouvintes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Tudo certo? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, Legal, e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará links para todos esses contatos que dissemos aqui. Este podcast também é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é o serviço de conformidade, que busca controlar o risco legal relacionado ao não cumprimento de normas como o Marco Civil da Internet e as regulações do comércio eletrônico, entre outras. Para ver este e os outros serviços prestados, acesse www.brpe.com.br. Vinícius, antes então de começar, temos alguns avisos aqui e agradecimentos. O primeiro é para o pessoal lá da Procergs, né, Vinícius? Isso. A Procergs, a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos alguns bons amigos lá, vários ex-alunos de vários anos atrás. Então a gente teve a oportunidade e o prazer de reencontrar esses nossos ex-alunos, hoje amigos, né? Uhum. E a gente esteve lá num evento interno deles, que é o Sec Day, ou seja, é um dia para tratar de segurança, e no mesmo dia, ou seja, acabou virando parte do Sec Day, né, a quarta do conhecimento, que eles sempre têm algum tipo de atividade, né, envolvendo palestras, envolvendo alguns assuntos aí que estão emergentes, assim, importantes na área de TI. E a gente foi convidado, então, pelo Cristiano Borges, que participou, aliás, do episódio passado do Segurança Legal. Isso. Para falar sobre internet das coisas, né? E foi muito interessante, a gente dividiu em dois momentos. A gente fez o Guilherme fez uma primeira apresentação, uns 30, 35 minutos, falando do aspecto legal, né? Que foi muito interessante, que eu acho que o pessoal não esperava que a coisa fosse tão, tão profunda, né? Coisa tão preocupante. E tão preocupante, né? E depois eu fiz uma apresentação mais dos aspectos técnicos da segurança envolvendo a IoT e as tecnologias que permitem o IoT, a migração do machine to machine, M2M, né, pro IoT. Inclusive a gente fez algumas demonstrações lá que deixou o pessoal um pouco preocupado. Mas a ideia é justamente essa, é nessa onda de vamos para a internet das coisas, né? Vamos ligar tudo na internet, né? Cegamente, né? Cegamente. Sem pensar nos riscos, né? É, exatamente. Alguém, e acho que nós estamos assumindo esse papel, alguém tem que falar dos riscos, não para que não se use, né? Mas para que a gente exija de quem quer fornecer soluções em IoT, exija soluções que nos forneçam algum tipo de confiança, safety, né, de funcionamento, e security, né, de segurança, né, das nossas informações, das nossas coisas até, que a gente pode começar a estragar as coisas agora via internet. Fisicamente, né? Fisicamente, né? Então, foi bem interessante, assim, mais uma vez eu agradeço o pessoal lá da Procergs e mando um abraço para eles, e foi um prazer para nós participar desse evento. De minha parte aqui também, além de agradecer também, mais uma vez ao Cristiano Borges, eu encontrei lá também um dos funcionários da Procergs, que é o Guilherme Donato, que veio me falar que é um ouvinte do podcast, enfim, e eu fiquei bastante feliz, assim, de encontrar um ouvinte lá, ainda mais nesse meio tão especializado, né? E ele, o Guilherme, é um cara, assim, que é bastante ligado na questão de segurança, na questão de privacidade, principalmente, né? E eu fico bastante contente em ver um profissional com essa, com esse viés, trabalhando assim para em políticas públicas, porque eles lidam, por exemplo, com login cidadão, né? E é interessante ver que também no serviço público nós vemos pessoas que se interessam pela proteção de direitos, proteção de privacidade, da dignidade humana e coisas do gênero. Então fica um abraço também aí para o Guilherme Donato e para todos os que estiveram lá nos assistindo. Eu sei que o podcast virou um material de consulta do pessoal da Procergs para essa quarta do conhecimento e para o SEC Day. E o Cristiano Borges vem fazendo um serviço interessante na Procergs, que é aquela história de promover a conscientização de segurança. A gente comenta muito aqui que isso é difícil, e não foi porque nós estivemos lá, mas segundo ele contou, ele tem sido bem sucedido nessa questão de ensinar realmente as pessoas, de conscientizar as pessoas na matéria de segurança. Um abraço para o pessoal todo da Procergs. Também, Vinícius, há algumas semanas atrás, acho que foi na publicação, logo depois da publicação do episódio anterior, nosso amigo Fábio Assolini esteve no Fantástico falando sobre questões de vírus na internet, ransomware, né? O CryptoLocker. Isso, então ele apareceu lá falando algumas questões, então fica aí os parabéns pro nosso amigo Fábio Assolini, que daqui a pouco vai, além de falar no resumo de notícias, ele vai também responder uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Outra coisa, Vinícius, é o caso Consultas Integradas, que aqui no Rio Grande do Sul voltou à tona. Mais uma vez, aí se descobriram algumas violações. Saiu uma reportagem esses dias aqui no Jornal Gaúcho, o Jornal Correio do Povo. E aí me chamou bastante atenção, porque alguns dos problemas que apareceram nessa reportagem são aqueles problemas que nós levantamos lá no primeiro episódio do Segurança Legal, episódio número 1, Consultas Integradas, em 13 de abril de 2012. Então é interessante ver que não é algo simples de se resolver, mas é algo que merece a atenção das nossas autoridades, porque os problemas ainda continuam se repetindo, né? A questão do vazamento de dados de dentro desse tipo de sistema é extremamente... É uma coisa extremamente perigosa, né? Nota que a gente falou isso em 2012, foi o primeiro episódio de Segurança Legal, foi sobre esse assunto. Uhum. Então a gente está em 2015, estamos fechando aí 3 anos do... Mais, né? Mais de 3 anos. Em abril. Foi em abril. Quase quatro. Anos. O que acontece com o Consultas Integradas nos dá uma sinalização para uma coisa atual, né? Algumas ideias atuais, principalmente de alguns peritos da Polícia Federal, alguns deputados e tal, que a gente tem nessa discussão do projeto de lei do cybercrime, né? Da CPI do cybercrime. Projeto Espião? É, o Propel Espião. O pessoal tem sugerido coisas como guardar as senhas ou as chaves criptográficas em algum lugar para serem acessadas quando necessário. Isso é um alerta que não somos nós que fazemos, ou seja, vários especialistas, como Matt Blaze, Bruce Schneier, tantos outros referências no mundo. Dizem especialistas americanos, né, Vinícius? Americanos. Vai ser importante, essa ressalva é importante, que daqui a pouco vai vir aí um tema que a gente precisa. Então, né? O pessoal tem discutido isso bastante, sabe? Todo mundo concorda, assim, não há discussão na área, né? Quando a gente fala em ciência da computação e mais especificamente criptografia, o Diego Aranha aqui no Brasil, né, o Diego Aranha, o professor Raul Weber, né, o professor Rezende da UNB, ninguém vai discordar quando a gente diz que não é possível fazer um sistema para ficar guardando chaves criptográficas e esse sistema ser seguro, ser a prova de abuso. E o Consultas Integradas é um bom exemplo de como um sistema desses, um sistema sensível como esse utilizado pela polícia, para investigação e tal, ainda com todas as informações que tem lá dentro, a segurança dele não é possível de ser garantida, né? Então a gente tem pessoas consultando, vendendo senhas, vendendo acessos e... Nessa reportagem. Como é que a gente também garante que isso não vai acontecer com um sistema que guarda todas as chaves criptográficas de todo mundo, entende? Não. É inviável. Bom, Vinícius, a dinâmica então desse episódio, nós vamos ler apenas um contato do ouvinte, que não é uma pergunta, depois vamos passar para o resumo de notícias e logo depois vamos propriamente para as perguntas e respostas. Perfeito. Então, o primeiro, se você não quiser então ouvir esse contato do ouvinte, vá diretamente para 15 minutos e 15 segundos. Vinícius, esse contato vem do Daniel Mendonça, que nos chegou por e-mail, e que falou sobre o episódio 87, o episódio anterior sobre o tema crianças na internet. O que, que o Daniel falou? É, o Daniel escreve o seguinte, boa tarde, Guilherme e Vinícius. Preocupo-me com o assunto não só porque tenho uma filha pequena, mas também pelo modo como ele é tratado em redes sociais, blogs e podcasts. Esta preocupação estimulou-me a pesquisar, meditar e, eventualmente, escrever algo, e o podcast foi uma grata surpresa. Vocês abordaram o assunto de uma maneira simplesmente maravilhosa, sem o tal engajamento político e ideológico que vemos tão exacerbado atualmente e que geralmente cega as pessoas para um mínimo bom senso. Meu maior incômodo sobre o assunto vem do tratamento cínico, do discurso fácil e, principalmente, do desconhecimento sobre a tecnologia e de como a internet funciona, o que vocês deixaram bem claro no programa. Certamente a questão da educação em termos de respeito pelo próximo é ponto-chave. Já escutei inclusive em podcasts os participantes dizerem apoiar integralmente os nudes no celular e que o pessoal deveria continuar fazendo sim, pois é um direito sobre o corpo deles e que ninguém poderia ditar o que deve ou não fazer, que é crime compartilhar esse tipo de material e que isso já era o suficiente. Esse tipo de postura me pareceu um absurdo e fiquei pensando comigo mesmo se minha atitude não estava caindo no que vocês citaram como moralista. Depois de meditar sobre o fato, percebi que o discurso desses liberais, entre aspas, trazia consigo inúmeros problemas, principalmente pelo fato de que nenhuma lei em qualquer lugar poderá retirar um vídeo ou foto depois que esta cai na internet. Percebi que negar este princípio de realidade, como diz Freud, era perigosíssimo e que, engajados pelo discurso da liberdade individual, milhares de pessoas, principalmente jovens e inconsequentes, como vocês citam, estão à beira de uma catástrofe pessoal. Destas reflexões e considerando a questão da inversão da culpa para a vítima, gostaria de saber de vocês a opinião sobre se existe e qual é o percentual de culpa da vítima nesses casos. Nestes casos, o quanto seu desleixo em informar-se, como funcionam ambientes em que transitam, é sim uma falha grave pessoal, já que você cita no programa, nós não temos controle sobre certas coisas, como o comportamento alheio e a internet. É, justamente, e ele pede desculpas aqui ainda pelo e-mail longo. Daniel, não tem problema porque teu e-mail vai ser o único de contatos, então é tranquilo, o resto são todas perguntas. Daniel, essa questão de qual é o percentual de culpa, né? Primeiro que a gente não tem como dar um valor para esse percentual, né? E dizer, assim, eu diria que tem vários culpados nesse processo, né? A gente tem desde dentro da família, ou seja, quando os pais não se preocupam em compreender as tecnologias que seus filhos estão utilizando para daí, ou seja, se prepararem para conseguir prepararem os seus filhos, educar seus filhos no uso dessas tecnologias, de como se expor e tal, então acho que tem esse problema. Temos a questão das próprias escolas, né? Não adianta a escola querer bloquear o Facebook dentro da escola para tentar se livrar do problema, isso não funciona. Os alunos têm os seus próprios celulares, suas próprias conexões à internet, e aí acaba esse controle acaba não sendo efetivo. E ao mesmo tempo essa postura de não, vamos tirar foto sim, vamos tirar foto nu e colocar na internet porque eu tenho o direito, não sei. Ok, a gente reconhece, como sempre comentou, eu e o Guilherme comentamos no episódio passado, a gente reconhece a liberdade das pessoas, o direito das pessoas fazerem como bem entenderem. Agora, incentivar para que as pessoas façam isso, né, dizendo que simplesmente o criminoso é o outro, né, é um pouco complicado. Realmente, a gente concorda contigo nesse sentido, é um pouco complicado porque até que se pegue esse criminoso, se muitas vezes nem é possível de fazer nem sequer isso, mesmo assim as fotos ainda assim vão permanecer na internet, fotos, vídeos, etc. Então a pessoa acaba ficando exposta de qualquer modo, então acho que é muito perigoso quando alguém fala assim, não, faz que tu não tá fazendo nada errado, quem tá fazendo errado é quem tá publicando, né? Já nós dizemos o seguinte, faça se você souber como controlar a informação. Bom, é basicamente aquilo que a gente colocou no episódio passado, né? E a culpa da vítima é proporcionada, vamos dizer assim, até por uma questão de justiça, né? É proporcionada a seu entendimento, né? Então, enquanto uma criança certamente tem menos, um adolescente tem menos culpa, por uma exposição dessas do que uma pessoa, um adulto, né? Porque, em tese, é mais maduro e sabe o que está fazendo. Ótimo, então, Vinícius. Fica, então, o nosso abraço para o Daniel Mendonça. Fique sempre conosco, Daniel, e vamos agora ao nosso resumo de notícias com o Fábio Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, ouvintes. Estamos de volta com o quadro Resumo de Notícias aqui no podcast Segurança Legal. E nessa edição especial de perguntas e respostas, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a enviar suas dúvidas, sugestões ou feedback para os nossos meios de contato, através do e-mail podcast@segurançalegal.com ou através do nosso site segurançalegal.com. Tenho aqui algumas notícias que eu quero comentar com vocês. Vamos a elas. Ministério Público de São Paulo acusa site cartório virtual de venda de dados sigilosos na internet. O Ministério Público de São Paulo acusa o proprietário do site cartório virtual de vender dados sigilosos de qualquer pessoa, inclusive dados de sigilo telefônico. São informações pessoais como endereço, CPF, histórico das ligações de celular, e numa matéria exibida no Fantástico recentemente, descobriu-se que foi possível obter dados de um promotor pagando R$1.000. A reportagem mostrou que foi possível obter todo o histórico de ligações, todo o sigilo telefônico de um promotor, e como foi apontado na matéria, isso poderia ser usado por grupos de criminosos organizados para inclusive atacar pessoas e membros do Ministério Público. Eu vou deixar um link lá no show notes, onde os nossos ouvintes vão poder conferir a reportagem vinculada no Fantástico falando sobre esse tema. Nós sabemos que esse não será nem o primeiro e nem o último site. Vez por outra a gente vê serviços similares aparecendo na internet que visam ganhar dinheiro vendendo informações pessoais dos cidadãos. E aí eu volto a questionar as nossas autoridades: onde está a nossa lei de proteção de dados pessoais? FBI diz às vítimas de ransomware para que paguem o resgate. Vejam vocês. Em reportagem publicada no site Security Ledger, um agente especial do FBI, o senhor Joseph Bonavolonta, ele afirmou, ele deu essa declaração em um evento de segurança alguns dias atrás, em Boston, nos Estados Unidos, de que o FBI geralmente sugere às vítimas de ransomware, que é aquele famoso software usado para criptografar os arquivos das vítimas, solicitando depois um resgate. E esse senhor, ele disse que o FBI geralmente sugere às vítimas para que paguem o resgate. Uma declaração bastante infeliz deste senhor, porque nós sabemos que quando as vítimas efetuam um pagamento de um ataque de ransomware, eles estão, na verdade, incentivando os criminosos para que continuem com os ataques. E uma declaração vinda do FBI é realmente algo lamentável. Nós acreditamos que deveríamos ver iniciativas do law enforcement, da polícia, mais no sentido de prender esses grupos e não incentivá-los a continuarem atacando, pedindo às vítimas para que paguem o resgate, né? Nós vimos recentemente algumas ações de companhias de segurança, onde na Holanda nós vimos a prisão de dois indivíduos que estavam envolvidos com o BitCrypt, que é um tipo específico de ransomware. Esses dois indivíduos foram presos pela polícia e as chaves usadas para cifrar os arquivos foram disponibilizados gratuitamente para que as vítimas pudessem decifrar os seus arquivos. Portanto, a declaração bastante polêmica aí do FBI, dizendo às vítimas para que paguem o ransomware. Empresa diz ter pago US$1 milhão por brecha crítica no iPhone. A empresa de segurança Zerodion anunciou alguns dias o pagamento de uma recompensa de US$1 milhão, cerca de quase 4 milhões de reais, por um ataque completo feito contra a versão mais recente do iOS, que é o sistema operacional da Apple, usado em iPhones. Essa oferta de $1 milhão foi divulgada em setembro passado, e o prazo para o pagamento, né, por esse bug bounty terminou em 31 de outubro. Esse ataque precisava ser completo, envolvendo a criação de uma página maliciosa capaz de obter total controle sobre o aparelho, o que nós chamamos de ataque remoto. Um grupo então descobriu tal falha e o enviou à empresa Zerodium, que é conhecida por revender essas falhas Zero Day para governos que vão usar depois em ataques, etc. Sabemos que há um grande mercado de negócios de Zero Days, onde os principais clientes são governos, e esse é mais um fator que indica. Nós sabemos que hoje o iPhone é um dos sistemas mais caros. Um Zero Day do iPhone custa bastante dinheiro, esse custou $1 milhão, justamente pela popularidade e pela segurança que o sistema operacional oferece aos seus usuários. Microsoft admite que os recursos de espionagem presentes no Windows 10 não podem ser parados. Vejam vocês. O sênior vice-presidente da Microsoft, o senhor Joe Belfiore, em uma declaração ao site Forbes, ele disse que os recursos de coleta de dados pessoais, os recursos de espionagem de dados pessoais que estão presentes no Windows 10 não podem ser parados, não podem ser desativados por um usuário sem conhecimentos técnicos. E nessa afirmação, ele confirmou que a Microsoft está realmente coletando esses dados. E segundo ele, esses dados estão sendo usados para melhorar a performance do sistema operacional e também para melhorar o ecossistema. E eles acreditam que a coleta desses dados pessoais não ferem a privacidade pessoal dos seus usuários. Veja vocês, nós já comentamos em programas anteriores que nessa nova versão do Windows 10 a Microsoft está massivamente coletando muitas informações pessoais dos seus usuários. Existem formas técnicas de diminuir ou de parar a coleta desses dados em alguns recursos do sistema. Eu já comentei esse item em episódios passados. Os ouvintes que tiverem interesse em saber como fazê-lo, consulte o show notes de edições anteriores. E você, ouvinte, já adotou o Windows 10? Pretende adotar essa nova versão do Windows 10? Ou prefere ficar com o Windows 7, que não possui uma coleta tão agressiva de dados pessoais? Descoberto o primeiro aplicativo malicioso para a plataforma Ubuntu Phone. Pois é, aplicativos maliciosos não são exclusividades de iPhones e Androids. Foi descoberto recentemente por um pesquisador uma aplicação maliciosa para a plataforma Ubuntu Phone, que é baseado na distribuição Linux do Ubuntu. Esta aplicação maliciosa estava hospedada na loja oficial de aplicativos do Ubuntu e cerca de 15 usuários chegaram a instalar este aplicativo malicioso. Num blog descrito no site da empresa Ubuntu, eles descreveram alguns detalhes do aplicativo malicioso, que foi removido da loja. Eles descrevem que o aplicativo malicioso tinha funções de alterar as telas de boot do aparelho, fazendo mudanças bastante críticas no sistema. E mediante essa descoberta, então, a empresa Ubuntu resolveu tirar do ar, remover o aplicativo. Então, nós estamos vendo que isso ocorre não só com plataformas populares e bastante usadas, como é o caso do Android e do iPhone. O iPhone recentemente tem sido vítima de vários aplicativos maliciosos que inclusive estavam hospedados na loja oficial da Apple. O mesmo está ocorrendo agora com o Ubuntu Phone, que ainda não é uma plataforma muito popular, mas que já teve o seu primeiro incidente de aplicativo malicioso e, mais grave ainda, o aplicativo estava hospedado na loja oficial. E na última notícia, eu quero comentar que um novo adware para o sistema Android é quase impossível de ser removido. A empresa de segurança Lookout publicou há alguns dias uma pesquisa bastante interessante, porque eles encontraram cerca de 20 mil aplicações para a plataforma Android. Essas aplicações todas trojanizadas, ou seja, elas traziam no seu código, além do aplicativo verdadeiro, exploits que são usados para aplicar o chamado root ao aparelho, onde a aplicação ela se instala com direitos administrativos, tendo privilégios e acesso a todos os arquivos do sistema operacional, tornando quase impossível de remover este adware. Segundo a pesquisa publicada no blog da Lookout, tal comportamento, essa praga faz com que os aparelhos se comportem de maneira bastante estranha, forçando as vítimas a aplicar o hard reset no aparelho, formatando, reinstalando o sistema operacional do aparelho, ou até mesmo tendo que efetuar a troca do aparelho. Isso porque esse adware, ao se instalar, força o root, tendo acesso privilegiado ao sistema. Então vejam vocês, a plataforma Android continua sofrendo com incidentes regulares de malware, inclusive aplicações maliciosas hospedadas na loja oficial. Essas são as notícias que eu gostaria de comentar com vocês. Voltamos agora com o Guilherme e com o Vinícius. Um abraço. Bem, Vinícius, então vamos iniciar o nosso episódio de perguntas e respostas. A primeira pergunta, que não é bem uma pergunta, né, Vinícius, mas é... acho que é uma crítica, na verdade. A gente sempre comenta aqui, em todo episódio que a gente coloca aqui, que são sempre bem-vindas, não apenas os elogios, as indicações, mas também as críticas. Sem dúvida. Esse é justamente o caso, porque a gente acredita e a gente defende que há certas coisas que é só por meio do diálogo que a gente consegue chegar ao consenso, né? E como essa crítica foi dirigida a mim especificamente, Vinícius, acho que seria importante que tu lesse, né? Enfim, aí eu vou respondendo aos poucos. Pode ser. Aí eu vou te interrompendo para que eu possa ir fazendo as respostas, então. Vamos lá. Então, essa crítica ela foi direcionada ao Guilherme no episódio 86, é o PL Espião. E aí começa a crítica com a seguinte frase. Guilherme Goulart, esse papo de escalada conservadora não é retórica de militante de esquerda? Já começa a responder. Não é. Eu acho que, na verdade, foi feito um julgamento bastante apressado da minha pessoa e do meu discurso. Como que... na verdade, antes disso, né, Vinícius, é um comentário anônimo, é muito importante dizer. A pessoa decidiu não se identificar e a gente respeita isso. Né? Talvez a gente, inclusive, defende isso. Defende? Não, porque às vezes as pessoas não se sentem à vontade em colocar uma crítica dura, por exemplo, como essa aqui, né? Sim. Sem ser através do anonimato. E não que seja... E alguns já vão... Aí aquela velha história, né? Quem é criticado dessa forma normalmente reage dizendo que é covarde, que é não sei o que. Sim. Não, é um canal... É um direito que a pessoa tem. A gente permitiu que isso fosse feito no nosso... site. Lá no nosso site. A gente ativou, desde o começo... comentários anônimos. Então as pessoas podem ir lá e dizer assim: ah, eu quero fazer um comentário anônimo. Então quem não se sente à vontade de se identificar, vai lá e faz um comentário anônimo mesmo, não tem problema. Pra gente ver como o anonimato é uma coisa boa, é uma coisa importante que a gente tem. Né? Não é uma coisa assim, talvez tem que nem pessoa... se identificar, né? Mas enfim, eu acredito que foi feito um julgamento um pouco apressado da minha pessoa, Vinícius. Eu não sou um militante de esquerda, e mesmo que eu fosse, veja bem, eu acredito que os meus argumentos não poderiam ser absolutamente desconsiderados ou desqualificados pelo simples fato de eu ser ou não ser militante de esquerda ou de direita. Uhum. Eu acredito que seria impossível não politizar. A gente está falando aqui sobre um projeto de lei, sobre o Congresso Nacional. É difícil não politizar, mas eu acredito que politizar tudo pode, na verdade, prejudicar o debate, ao meu ver. Tanto eu quanto tu, Vinícius, nós somos professores e milhares de pessoas já passaram pelas nossas mãos, pelas nossas aulas, e eu tenho segurança e tranquilidade em dizer que isso nunca tinha sido colocado para mim, e a mesma conduta que eu tenho aqui no podcast é a mesma conduta que eu tenho em sala de aula. Eu sou um cara que respeito a diferença, que respeito o próximo, respeito as opiniões alheias confesso que eu fiquei surpreso de ver essa... Eu fui rotulado e fui taxado dessa maneira, acredito, pelo que eu entendi, como uma forma de tentar desqualificar os meus argumentos. Mas eu acredito que isso não pode ser feito dessa forma. A gente tem que debater, né? Rebater os argumentos e não tentar desqualificar a pessoa que dá aqueles argumentos, só apenas a gente cair naquele famoso argumento ad hominem, né? Ou seja, você ataca o quem dá a mensagem, não a mensagem. Mata o mensageiro. Mas, enfim, continue. Mata o mensageiro. A gente. Essa foi apenas a primeira frase, tá? Vou seguir lendo então. O Marx Civil, entre parênteses. Marx Civil da internet, fecha parênteses, foi o que a pessoa que deixou o recado colocou, é fruto justamente de uma escalada totalitária de esquerda. Qualquer crítica sobre o PL espião feita por grupos que endorçam o Marx. Endossam, eu acho. É, mas ele escreveu endorçam. Endorçam o Marco Civil é vazia e nada mais que uma técnica pé na porta que Pascal Bernardin explica muito bem no livro Maquiavel Pedagogo. Tal PL espião é fruto dessa escalada totalitária de esquerda no continente americano inteiro. A gente estava falando sobre o PL espião no episódio, não sobre o Marco Civil. Eu participei de alguns debates sobre o Marco Civil. E posso lhe assegurar que grande parte dos envolvidos não tinham não essa visão de esquerda. Pelo contrário, inclusive algumas críticas que se fazem hoje ao Marco Civil é justamente o contrário. Veja, por exemplo, a questão da retirada, e eu não estou dizendo que eu endosso essa crítica ou não, é apenas uma informação sobre a retirada de conteúdo, né, que estabelece a necessidade de uma ordem judicial lá no artigo 19. O Marco Civil, na verdade, mudou essa dinâmica de retirada de conteúdo. Antes bastava a indicação do ofendido que aquele conteúdo era ilícito e assim o provedor tinha 24 horas para tirar. Hoje há a necessidade da ordem judicial. Ocorre que o Marco Civil estabelece como uma exceção à ordem judicial as violações de infrações a direito ao autor, né? As infrações de direito ao autor. Ou seja, para as infrações de direito ao autor, alguns têm entendido que não há necessidade de ordem judicial. Então, a crítica que se coloca é que ele é uma lei, né? O Marco Civil seria uma lei muito patrimonialista, né? Não de esquerda, muito ao contrário, que estaria aqui protegendo, enfim, corporações, né? As grandes corporações que lidam com direitos autorais. Ou seja, você escolheu tratar com maior intensidade direitos patrimoniais, né, do que direitos da personalidade. Então, essa seria uma possível visão, uma possível constatação também que indicaria o contrário do que esse nosso ouvinte coloca, né? Bom, vamos adiante então. Com base em que o Estatuto da Família é uma aberração jurídica? Aqui vem a pergunta que coloca esse comentário nas perguntas. Nas perguntas, é. Com base em que o Estatuto da Família é uma aberração jurídica? Fiquei curioso. Não creio que consenso entre juristas marxistas revolucionários seja base para tal afirmação. Que não sou, eu não sou um jurista marxista e nem revolucionário. Para tal afirmação. Entre tais grupos existem correntes de pensamento já relativizando ou mesmo abertamente defendendo a pedofilia. Eu não sei se ele atribuiu. Eu acho que não, atribuiu isso a mim, eu espero que não, né? Uhum. Mas eu confesso que eu não entendi essa relação entre esquerda e pedofilia. Não entendi. Não saberia responder, na verdade. Acho que pedófilo não tem partido político. Ou pode ter, mas com qualquer outro, né? Não. Com qualquer outra pessoa. Partido específico. Mas continue. Vamos lá. Ao tentar esculachar o Estatuto da Família via comparação com o PL espião, o cara Goulart errou feio. Errou feito o deputado com suas argumentações ridículas em prol do PL espião. Veja, nós concordamos em algum ponto aqui, né? Na crítica que nós fizemos ao deputado, parece que ele concorda comigo. Mas, nesse caso, veja, a minha contrariedade, a minha comparação do Estatuto da Família com o PL espião, e foi nesse sentido que eu falei dessa escalada conservadora, é justamente a questão, e eu me baseio apenas na Constituição. Eu acredito, veja, o que o Estatuto da Família propõe, esse definitivamente não é o tema do nosso podcast, na linha que a gente segue aqui, é deixar de reconhecer direitos de algumas minorias, que não são nem são minorias, como disse, né? Então, eu acredito que seria inconstitucional uma proposta nesse sentido, porque afetaria o próprio direito da igualdade. A gente tem que perceber que dentro da igualdade está o direito das pessoas serem diferentes, né? É um pouco aquela ideia da alteridade em que nós devemos nos reconhecer como seres humanos também reconhecendo o direito do próximo. Então, me parece que violaria a Constituição. É por isso que eu acredito que seria inconstitucional uma medida dessas. E aí o problema político que eu acho que nós vivemos hoje é que algumas pessoas acreditam que defender direitos de minorias ou defender direitos de homossexuais é uma bandeira da esquerda. E não deve ser assim. Essa é uma questão suprapartidária. Reconhecer direitos das pessoas, independente, tanto a esquerda quanto a direita deveria haver um consenso, na minha opinião, nesse sentido. Né? Eu acredito que seria, inclusive moralmente, me parece errado deixar de ou discriminar pessoas pela sua orientação sexual. É apenas isso, né? Mas, enfim, quanto à pergunta dele, o Estatuto da Família, seria essa as minhas considerações. Né? Tá, vamos lá. Eu não tenho como responder isso aqui porque eu não sou da área de direito, então. Tudo bem. Aí ele responde seguinte, ainda. Lamento, Goulart, a realidade é uma só. A única escalada totalitária é esquerdista e o Marx civil faz parte dela. O Marx civil faz parte dela. Entre aspas, tempos difíceis. Acho que li isso num texto partido do governo. Eu sou obrigado a discordar também, porque o PL espião, o Estatuto da Família e outras iniciativas políticas que a gente tem visto são sim alinhadas com um certo grupo político que vem, né, principalmente ligando religião e política, que me parece que é algo que não deveria ocorrer. E veja, eu tenho uma religião, né, mas isso não significa que eu deva defender que religião e Estado devam ser coisas que devem estar juntas. Ao contrário, há centenas de anos que já se reconhece que isso deve ser diferente. Né? E os exemplos historicamente, do mundo, isso deu errado, né? Exato. E o mundo tem demonstrado a todo momento que as tentativas de unir dogmas religiosos ou impor dogmas religiosos via política acabam em situações de grandes violações de direitos humanos. Né? E veja, direitos humanos, quando eu falo em direitos humanos, também se entende que defender direitos humanos é um discurso de esquerda. Não, tanto tem juristas de direita e de esquerda defendendo os direitos humanos. Mais uma vez, é algo que é suprapartidário, ao meu ver, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá, que o assunto está muito longe do... Vamos lá. Vamos lá. Acho graça de grupos brasileiros que posam de defensores de liberdade, falam abertamente do caso Snowden de maneira superficial, suficiente para semear anti-americanismo, mas não dão uma palavra sobre... O R está aqui escrito, tá? Sobre os abusos ultrajantes na Venezuela. Que tal se todos documento de certidão de nascimento... Nossa, que tal... Que tal se todos os documentos de certidão de nascimento brasileiros fossem... Eu tô corrigindo que tá meio complicado, peraí. Fossem controlados por uma empresa estatal americana. Na Venezuela é uma cubana, que tal? Que tal prender tuiteiros anti-governo? Na Venezuela se faz isso. No Brasil inventaram um tal de humaniza redes para futuramente, combinado com algum parágrafo posto em alguma PL que não ganhou o apelido de espiã, poderão prender pessoas que não coadunam com a agenda marxista do governo ou em geral. Certo. Nossa, eu não acredito que nós sejamos, Vinícius, nem eu e muito menos você, anti-americanistas. Ao contrário, a gente falou agora há pouco aqui de Bruce Schneier e toda a doutrina da segurança da informação, ela é muito americana. Né? Então, eu não acredito que citar o caso Snowden não é ser anti-americano. É, né? é que tem um detalhe. Tem um detalhe aí, no caso... A gente até poderia vir a falar se, né, se viesse ao caso a questão da Venezuela e blá blá blá, mas não por uma questão política. E o caso Snowden, vamos lá, em termos de escala e profundidade. Seriedade, né, é muito maior do que. É muito maior, assim, é muito maior, é uma coisa que nunca aconteceu no mundo nessa escala, entende? E inclusive, tanto é uma coisa assim, muito relevante. Que os próprios americanos estão discutindo isso dentro de casa. E estão fazendo isso de uma maneira exemplar, ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil. Vídeo nosso elogio ao Congresso americano, não, das discussões, assim, né? Os congressistas lá, eles estão pró, né, cidadão, ou seja, pró a defesa da nossa privacidade, das nossas liberdades e tal. Quer dizer, nas nossas liberdades lá deles, né? Aqui, os nossos, eles estão... A polícia vem e diz, não, a gente precisa ter um controle de tudo que as pessoas pesquisam na internet. Aí vem o deputado e diz, sim, é isso mesmo. Sabe? É um absurdo isso. Ou seja, a posição dos americanos, a doméstica, né? A pessoa doméstica deles, sim, lá, eles estão levando mais a sério do que a gente está levando esse negócio do Snowden. Então, bom, tudo bem. E tem uma outra coisa, Vinícius. Nós aqui, a gente já comentou e já citou e já elogiou diversos autores entendidos como de direito ou autores liberais. Eu mesmo falo frequentemente aqui sobre a análise econômica do direito, que é uma vertente do direito sabidamente liberal, da escola de Chicago, inclusive. E concordo com algumas posições dessa escola. Então, a gente já citou aqui Mário Vargas Llosa, Charles Taylor, Batista Mondin, que são, sim, considerados autores... More Times Adler. Também, é. Então, eu não tenho um lado político nessas discussões. O meu lado é o lado da Constituição. É o lado que mais se aproxima do que está escrito lá na Constituição. E aí eu termino, Vinícius, falando daquela frase latina que foi atribuída... Aristóteles, né? Ele diz: amicus Plato, sed magis amica veritas. É, eu sou amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. Então, a despeito das minhas influências políticas, que sim, eu tenho, né? Não posso negar isso. Antes disso, eu tento ser o mais verdadeiro possível em andar ao lado da Constituição. E é isso que eu defendo aqui. Não venho para cá, não uso esse microfone aqui para fazer doutrinação política e nunca vou utilizar isso. Bom, então, ele termina dizendo, eu só escuto a parte da Soline de agora em diante. Bom, então é bom que a Soline não falte. Não falte as gravações, senão a gente vai perder. Sabe, o vídeo. Eu anotei, Andrew disse que eu ia terminar, mas eu lembrei de uma outra coisa que eu tinha anotado aqui, do Michel Sandel. Tem um livrinho bem interessante sobre justiça, né? Que é um livro sobre direito que é direcionado não para advogados, mas para pessoas comum. Vou botar no show notes. Obrigado. E ele pelo diz. E, não, pessoas que não são do direito, né? Ah, tá bom, então. E ele diz o seguinte: na opinião de Platão, para captar o sentido de justiça e de natureza de uma vida boa, precisamos nos posicionar acima dos preconceitos e das rotinas do dia a dia. Né? E eu acredito que ele tá certo nesse sentido. Né? A gente tem que abandonar alguns preconceitos. Né? E tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está propondo e essas críticas que eu fiz estão lá na Constituição. Pega o artigo 3º lá que vão se encontrar. Bom, vamos lá. Essas coisas. Vamos adiante, já foi tempo demais e já vou avisando, tá? A gente leu esse aqui e respondemos aqui no podcast porque é o único do tipo por enquanto. Se começar a chover coisas desse teor aqui, esqueça. A gente não pode ficar ocupando tempo pra responder cada uma desses. A gente vai publicar, enfim. Não, tá publicado já lá. Já tá publicado. Mas assim, o nosso foco aqui é realmente a tecnologia, direito da TI. E eu acho que é interessante uma crítica dessas, tentando ir mais pro lado da política e tal, não sei o que, pra gente deixar claro esses nossos posicionamentos, embora a gente já tenha feito isso outras vezes em vários outros episódios, né? De uma maneira talvez não tão evidente. Mas já vou avisando, tá? Se começar a começar a chover discussões de conteúdo político aqui, eu vou cortar e não vai ser mais publicado no podcast. Porque o nosso foco aqui é direito à tecnologia e segurança da informação e nós vamos manter assim. Vamos adiante. Bom, Vinícius, o próximo é o Leonardo Andrade, que deixou um comentário lá no episódio 75, Cavalos de Troia do Estado. Eu vou ler esse aqui, Vinícius. Manda ver. E aí você responde, tá? Senhores, apesar da pergunta ser atual, achei melhor postá-la no episódio mais apropriado. Pergunto. Ao invés de fazer medidas paliativas nas leis, empoderando os delegados de polícia, não seria melhor dotar o judiciário de uma estrutura melhor para atender as demandas de cibercrimes de forma célere e eficaz? Justifico. Creio que não há resistência alguma por parte dos delegados de polícia que o inquérito que investigue um cibercrime seja desde o início judicializado. O problema é que o deferimento de medidas cautelares são por demais demoradas, o que por sua vez prejudica toda a investigação. O tempo é fator crucial para a investigação de um cibercrime, pois a volatilidade das provas e a ubiquidade são características elementares nessa modalidade delituosa. Caso uma representação por quebra de sigilo telemática, por exemplo, fosse assinada pelo MP Judiciário e sendo deferida o resultado junto ao operador de aplicação ou conexão estivesse disponível para o delegado em 48 horas, certamente não estaríamos falando de leis que efetivam a requisição de dados por parte das autoridades policiais. Observem que um dos grandes problemas é sobre o empoderamento dado ao delegado de polícia para a solicitação de dados de forma extrajudicial. Então ele continua fazendo algumas outras observações. Aqui ele diz, termina: a meu ver, não são necessários debates calorosos sobre direitos constitucionais historicamente consagrados. Estes devem ser preservados a todo custo. Basta, portanto, dotar os órgãos de persecução penal de uma estrutura que garanta o trâmite que esse tipo de crime requer. Aqui, na verdade, diz mais respeito à tua área de novo, né, Guilherme? Pois é, na verdade eu concordo integralmente com ele. Eu acredito. E foi, inclusive, uma das propostas que a gente fez foi de permitir que o judiciário esteja pronto, talvez criando varas especializadas para isso, esteja pronto para atender com maior celeridade essas requisições. Eu acredito que o papel do judiciário aqui, naquela perspectiva de separação dos poderes, é importante, sim. E eu acredito que os delegados também vão nesse sentido. Eu não acredito que os delegados e o Ministério Público quer ultrapassar a seara do judiciário. Mas, sim, é necessário dar maior rapidez, exatamente por esses argumentos que foram apresentados aqui pelo Leonardo. Né? E esse, meu entender, é o caminho correto, né? Sim. O caminho errado é colocar diretamente nas mãos da polícia o acesso a todo e qualquer tipo de registro de acesso à internet, né? Sim. Por exemplo, ou de atividades dos usuários na internet. E aí, de novo, eu volto a citar o consultas integradas, né? Não, o que está acontecendo com consultas integradas e o que vai acontecer com um sistema desse tipo. E acabaria violando o próprio princípio do devido processo legal, ou seja, o direito que as pessoas têm, inclusive, de ser defendidas, de se defenderem de uma eventual violação, né, ou de contar com um controle de uma eventual violação das forças policiais. Então, sim, concordo com ele, mas eu só faço uma ponderação. Eu acredito que rapidez não deve ser o único valor em jogo aqui. Nós temos que ter rapidez junto com segurança jurídica. Rapidez é segurança. Uhum. Porque se a gente valorizar muito a rapidez, talvez a gente não pondere, né, e não analise adequadamente alguns problemas que são sérios. Então, sim, a rapidez é necessária, mas só a rapidez me parece que não é o suficiente. Perfeito. Então, muito obrigado, Leonardo. Continue conosco aqui. Estamos sempre à disposição. O próximo ouvinte, Vinícius, é o Ramon, que deixou um comentário lá no episódio 79, O Thor é apenas para criminosos. E essa aqui eu acho que é mais para ti, Vinícius. Eu vou ler então. Manda ver. Então diz o seguinte: olá, senhores. Episódio sensacional. Tenho certeza que tirou muitas dúvidas dos ouvintes e também deixou outras. O que é normal quando o assunto é Thor. É verdade, né? Gira uma mística em torno desse software. Sabemos hoje que um dos fatores que limitam a rede é o fato de termos poucos relays no Brasil. Se temos 25, é muito. Minha dúvida surge nesse quesito. Rodar um relay, quais os problemas que eu teria em rodar um relay do Thor? Posso responder judicialmente por isso? Abraços. Perfeito. Olha só, você tem que entender a estrutura do Thor, né? E a gente explicou isso, na verdade a gente acabou explicando a estrutura lá no podcast. Sim. O Thor, ele tem alguns elementos. Ele tem o cliente Thor, que é o que o usuário roda na máquina dele para acessar a rede Thor, né? Tem o destino que ele quer acessar através da rede Thor, né? E ele tem três nodos aí da rede Thor que ele vai acessar, né? O primeiro nodo é o nodo de entrada. Então é o Entry Guard, que se chama, né? Ou simplesmente o First Node, ou coisa assim. Esse primeiro nodo, ele vai saber quem é... Ele vai saber o IP do cliente. Tá? Então é o nodo de entrada do cliente na rede Thor. Tá? Então esse primeiro nodo, ele sabe o IP do cliente. O último nodo da rede Thor, antes do destino, vai ser o relay de saída, o Exit Relay, tá? Esse relay de saída, ele não sabe o IP do Thor do cliente, ele não sabe o IP da máquina que está sendo utilizada para acessar o Thor, mas ele faz o acesso ao destino final, ao site que está se querendo acessar, ao servidor, etc. Né? No meio, entre esses dois, entre o nodo de entrada e o relay de saída, né, o nodo de saída, tem um relay intermediário. Esse relay intermediário, ele não sabe quem é o cliente e não sabe qual é o destino final, né? Só quem conhece ele é o nodo de entrada e o nodo de saída. Ele fica dentro da rede Tor. É, todo relay, na verdade, é intermediário, né? Sim, isso acontece que o relay, esse relay, ele é um intermediário entre o de entrada e o de saída. Sim, nesse sentido, sim. O de entrada enxerga o cliente, o de saída enxerga o destino, e entre esse de entrada e o de saída existe esse intermediário, esse relay intermediário dentro da rede Tor, que não conhece nem o destino e nem o cliente original. Então, se você configura o seu cliente, o seu cliente Tor, para ser o nodo de saída, ou seja, aquele último ponto da rede Tor que fala direto com o destino final, você tem sim alguns riscos, porque se alguém utilizar a rede Tor para cometer algum crime cibernético, e por acaso essa pessoa sair pelo nodo de saída que você criou, ou seja, vai sair do seu computador para a internet diretamente, lá no alvo desse ataque, ou, né, ou no lugar onde se consumou o crime cibernético, né, vai estar lá registrado o endereço IP do seu computador. Então, a gente não recomenda de forma alguma que você rode um nodo de saída da rede Tor no seu próprio computador. Se for fazer uma coisa dessas, esteja ciente que você vai estar sujeito a alguns riscos. Na verdade, não que você vá ser preso, você vai ser responsabilizado por um ataque, isso não, coisa parecida. Isso não aconteceu ainda aqui, né, Vinícius? Isso aqui não aconteceu. Nós não sabemos como é que o tribunal... Mas nos Estados Unidos, a gente vai colocar no show notes, há várias indicações, inclusive da Universidade de Washington, falando sobre isso, dando indicações jurídicas. Sobre essa questão e explicando a questão da diferença do exit node ou de um outro relay intermediário, né? Então, se ele tá falando realmente em relay intermediário, me parece que não teria problema, tecnicamente. Relay intermediário é tranquilo, porque como ele não sabe quem é a origem, não sabe também qual é o destino final e não se comunica diretamente com nenhum desses dois, ele tá escondido dentro da rede Tor. Ele está escondido na rede Tor e ele também não tem acesso nenhum ao tráfego de rede, está tudo cifrado, ele não tem como saber o que está sendo transmitido ali. Agora, como sendo um nodo de saída, aí há um problema sim, porque daí ele, não que ele vai ser, como eu estava falando antes, não que ele vai ser preso por um crime que um outro cometeu, até porque a mesma coisa vale para a rede sem fio, né? E se eu invadir a rede sem fio de uma pessoa e cometer um crime usando a rede sem fio dela, vai aparecer o IP dela depois lá na ponta, é isso? Sim. Essa pessoa vai ser presa pelo crime só porque apareceu o IP que é da casa dela? Isso é um absurdo, não acontece. Agora, até você explicar aquela história de que focinho de porco na tomada, você vai se incomodar bastante. E eu acho que quando você coloca um nodo de saída do Tor na sua máquina, você não está procurando esse tipo de confusão, né? Então, dá para fazer? Dá. Eu não recomendo que se faça. E se for fazer, esteja bem informado a respeito dos riscos jurídicos disso e tal. E até a gente vai colocar no show notes, né, Guilherme? Sim. Esse material aí da Washington. Tem material do próprio Tor também, indicando, falando sobre essas diferenças, indicando o que é, como é que faz. Já um nodo relay é tranquilo. Um relay que não seja um nodo de saída, aí já é tranquilo. Não vejo tecnicamente como responsabilizar alguém por algum cybercrime porque ele está rodando um relay do Tor. Agora, por outro lado, poderia também ser usado como um bom álibi, né? Ah, também. Sem dúvida. Então, que já foi nos Estados Unidos, já se usou a ideia da rede sem fio aberta como álibi para diversos crimes cibernéticos, enfim. Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha, realmente. Muito obrigado, Ramon, pela sua pergunta. Temos agora do Leonardo... O Leonardo Andrade. O Leonardo Andrade, que deixou uma pergunta para nós lá via Facebook, Vinícius. Acho que essa você lê, né? Vamos lá. Nobres Goulart e Serafim, há tempos reflito sobre uma questão da qual não formulei uma convicção. Como vocês abordam questões filosóficas, sociais e antropológicas para fundamentar alguns temas acerca de direito digital, aproveito o espaço do podcast para trazer o questionamento. Infere-se da leitura do livro O Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, que diz que o homem, para viver em sociedade, alienou parcela de sua liberdade. Diz ele, encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado e pela qual cada um, ao unir-se a todos, obedeça somente a si mesmo e continue tão livre quanto antes. Esse é o problema fundamental para o qual o contrato social oferece solução. No contexto atual, termos como Big Data, Cloud Computing, IoT, Biohacking, Wearable Technology são cada vez mais crescentes e frequentes. A cybercultura, ele citando Pierre Lévy de 1999, dando espaço para aquilo que Gilles Deleuze denomina como sociedade de controle. A cada rede social que participo, a cada serviço que consumo na internet, a cada app que instalo em meu smartphone, sinto-me assinando cláusulas de um contrato muito parecido com o preconizado por Rousseau. Pergunto, não estaríamos em um período histórico onde, para viver na sociedade virtual, o contrato social está sendo substituído pelo contrato digital, cuja principal cláusula não é mais a alienação das liberdades, mas sim a alienação de parcela de nossa intimidade / privacidade? Olha, Vinícius, essa foi longa. Eu vou dizer o seguinte, Vinícius e Leonardo. Leonardo, especialmente, essa sua pergunta, para ela ser respondida, é uma tese, eu acredito. É uma pergunta, é algo que pode ser transformado numa tese, em doutorado, inclusive, né? Essa, em nível de filosofia do direito, talvez, né? Mas é uma pergunta realmente bastante inteligente. Eu acredito algumas reflexões em torno disso, né? Não seria impossível responder adequadamente isso em tão pouco tempo, mas eu acredito que há uma diferença principal nesse tema, que o contrato social de Rousseau, ele é simbólico, né? As pessoas, na realidade, elas não foram lá e assinaram um contrato, né? Algo simbólico. Os filósofos contratualistas vão nessa mesma linha. Hobbes também, né, Vinícius? Eu sei que tem uma citação de Hobbes aí, né? Vão nessa mesma linha. Mas o que acontece atualmente é que, enquanto o contrato social é simbólico, o contrato eletrônico é real. E aí, como um contrato eletrônico que é, ele acaba enfrentando uma série de problemas de consentimento, de ciência daquilo, né? Aquela questão das pessoas não lerem, enfim. E eu acho que uma diferença, e me parece que esses contratos eletrônicos, na verdade, o que eles estão promovendo não é uma alienação da privacidade, da intimidade, mas me parece que eles estão promovendo uma aniquilação. E então esse é um dos possíveis problemas. Tem um texto aqui também que é bem interessante, do Roberto Senise Lisboa, Tecnologia, Confiança e Sociedade, por um novo solidarismo. Isso está no livro Direito da Sociedade da Informação, número 2. Que ele fala um pouco sobre isso, sobre essa questão da retirada da liberdade, né? Propõe coisas do tipo, será que a projeção da personalidade não está sendo aprisionada pelas empresas, né? O professor Cristiano Colombo, também um amigo que eu tenho, fala sobre a ideia do corpo digital. E eu ainda posso colocar, será que todas essas empresas não estão nos fazendo verdadeiros escravos digitais? Mas eu acredito que não há um novo contrato social, não. Talvez algo semelhante, mas não seria um novo contrato social, porque os contratos atuais, os contratos eletrônicos, eles são reais, eles existem. As pessoas se vinculam unicamente, né, entre elas e as empresas por meio desses contratos. E tem uma coisa... Eu vou me arriscar, me aventurar numa área que não é a minha, né? Mas... uma coisa é o contrato social do Rousseau, que visa estabelecimento de ordem na sociedade, né? Uhum. Ou seja, basicamente a gente abre mão de poder fazer qualquer coisa que vier na nossa cabeça, né? A gente troca isso por certas responsabilidades, certos direitos que a gente reconhece para o outro, porque a gente quer os mesmos direitos, a gente quer, né, para nós mesmos. Certas limitações. Né? A gente aceita certas limitações, né, que são necessárias para que o direito do outro seja preservado, e certas limitações dos outros para que os meus direitos sejam preservados, né? Então, aí diz respeito, assim, da nossa vida, né, da nossa sociedade, nossa convivência, digamos assim, em sociedade. Agora, o que a gente está colocando, o que a gente está vendo ali, por exemplo, o Facebook... o Facebook ou outras redes sociais, a gente não está falando aí de um ambiente social de verdade, a gente está falando de um ambiente corporativo. Claro, claro. Não é ambiente social no sentido, ele não é público, ele não é do Estado, não é estatal, talvez, né? Daqui a pouco, claro, aí vamos acusar, não digo que o Leonardo vai nos acusar de ser de esquerda por dizer isso. Mas seria diferente, por exemplo, que se o Estado estivesse fornecendo uma rede social para os cidadãos, entende? Uhum, uhum. Tá bom, todos os problemas, a gente teria todos os problemas de privacidade relacionados ao Estado controlar esse tipo de informação e tal. Seria, sim. Não sei se não seria muito pior até. Sim. Mas aí a gente poderia, se fosse imaginando um mundo perfeito, né? Em que alguém cria uma rede social com um único e exclusivo fim, de fazer com que as pessoas possam conviver como um espaço de convivência entre as pessoas. Uhum. Não para coletar informação para vender qualquer coisa que seja, não para fazer profiling das pessoas para depois para vender para empresas de RH ou coisa assim, uhum. né? E muito menos para um fim de monitoramento, né? De um estado policialesco, sabe? Uma coisa de 1984 e tal. Tá? Sim. O que, claro, eu tô criando uma. É utópico que eu tô colocando, né? Porque eu não vejo isso não vejo que isso acontecer de fato. Mas aí a gente poderia estar falando, sim, de um espaço virtual, público, visando a convivência, verdadeiramente a convivência social, né? Uhum. E aí a gente poderia estar falando, acho eu, né, de ceder algumas liberdades, né? De ceder algumas facilidades, quem sabe, uma certa ordem nesse meio, por uma convivência saudável, quem sabe. Mas realmente é muito complicado porque isso não vai acontecer, isso que eu tô falando não vai acontecer. Uhum. Né? E o ambiente social que a gente tem, ele é fornecido, controlado e explorado por empresas. Intermediado. Ele é intermediado. É intermediado por empresas. É. Né? Então, a gente ali dentro, nós somos só, como a gente já comentou, nós somos só os produtos, né? Sabe que uma outra coisa que me preocupa, e aí talvez alguns dos nossos ouvintes vão querer me matar por eu dizer isso, né? Mas... hoje é o dia. É a questão do... Porque o que acaba acontecendo é que o Facebook... ele está tentando, na verdade, tomar algumas funções do próprio Estado. Quando ele se propõe a passar a prestar, né, internet gratuito, internet.org, lá aquele projeto, uhum. né, para cooptar pessoas para dentro da sua rede, mas com a desculpa de dar internet gratuita, veja, ele está fazendo algo que o Estado deveria fazer, ou seja, o Estado... por meio das suas políticas públicas, deveria. E como a internet é conhecida como um direito humano, é um consenso. A ONU reconheceu, né? O acesso à internet, né? Então o que o Estado deveria fazer era promover políticas públicas nesse sentido. Não dar internet gratuitamente para as pessoas, mas talvez retirar impostos e coisas desse gênero. Agora, esse é um tema que daí acaba tocando realmente uma questão absolutamente política, que é quais são os limites do Estado. Será que o Estado deveria entrar nisso ou não? Essa é uma questão que a gente tem que pensar também, mas o fato de algo ser reconhecido como um direito humano faz com que o Estado tenha que intervir nisso. Isso é consenso entre os juristas, né? Mas realmente é bastante complicado, repito, é uma pergunta que é um germezinho aqui para uma tese, eu acredito. Em nível de ciência política ou de filosofia do direito, você poderia analisar com profundidade a obra do Rousseau, né, e tentar fazer uma vinculação com o que acontece atualmente com os termos de uso, talvez. E se eu fizer, nos avise. A gente gravaremos um episódio sobre isso. Tá. Mas então tá, Leonardo. Obrigado e... Um grande abraço. Parabéns pela profundidade aí das suas reflexões e da sua pergunta. Vinícius, o próximo ouvinte é o Giovanni Pina, que nos enviou via um e-mail, né, via o podcast @segurançalegal.com. Essa é mais direcionada para ti também. Vamos lá. Diz ele: olá, inicialmente quero parabenizá-los pelo excelente trabalho. Fui apresentado ao Segurança Legal pelo colega Leonardo, que comentou sobre esse canal durante um curso de inteligência cibernética e desde então sou ouvinte assíduo, inclusive dos episódios antigos. Minha pergunta: seria tecnicamente viável a implementação de uma decisão judicial que determinasse aos provedores de conexão que bloqueassem o acesso a um determinado site hospedado no exterior? Contextualizando, um site hospedado no exterior que divulga conteúdo ilícito, por exemplo, pornografia infantil, o processo de exclusão desse site é complexo, pois demanda ou demandaria cooperação internacional. Como medida paliativa, seria possível impedir que esse site fosse acessado através Seria possível impedir que esse site fosse acessado através de IPs alocados para o Brasil? Antecipadamente, grato, Giovanni. Giovanni, isso que tu coloca já foi tentado fazer várias vezes, né? Eu diria o seguinte, esses bloqueios, eles funcionam, ou dá para dizer quase que funcionavam, para o usuário comum, né? Ou seja, o provedor vai lá, ou responsáveis aí pelo tráfego, né, pelos grandes backbones de internet aí no Brasil, poderiam fazer alguns tipos de bloqueio baseado em IP, né? O provedor na ponta poderia até mesmo tentar fazer algum bloqueio baseado em DNS, né, impedir que o nome fosse resolvido e tal. Mas esse seria mais fácil ainda de ser contornado. Então, assim, quando há um bloqueio desse tipo, né, ele funciona. Né, ele, há um tempo atrás, até funcionou, né, para aquelas pessoas que não tinham conhecimento técnico mínimo, assim. Vários outros que sabem usar um proxy, que sabem usar o Tor, por exemplo, né, ou qualquer outra forma de VPN, qualquer outro meio de mecanismo que esconda dos mecanismos de filtragem o real site que está sendo acessado, eles furam esse tipo de bloqueio. E uma vez que alguém fure, e hoje eu digo isso há um tempo atrás, porque hoje é comum se encontrar site na internet, vídeos na internet mostrando como você furar o filtro de uma empresa e navegar onde você quer. A mesma ideia funcionaria para evitar um bloqueio desse tipo. Ou bastaria usar o Tor também, né? Ou bastaria usar o Tor, né? Mas é uma das maneiras também que o pessoal usa para furar os bloqueios dentro das empresas, né? O Tor, inclusive. Sim, sim. Então, daria para se tentar reduzir alguma coisa? Daria. Só que a gente tem um outro ponto que é, uma vez que você bloqueia isso, a maior parte das pessoas perde o acesso. Ok. Esse conteúdo vai virar ouro, porque quem tiver esse conteúdo vai conseguir muito acesso. Né? Quem conseguir, de alguma maneira, fornecer o conteúdo. Eu não tô falando aqui, claro, pornografia infantil seria um problema bem mais grave, né? Uhum. Mas vamos supor algum tipo de conteúdo, vídeo de algum artista ou coisa parecida, como já aconteceu no passado, né? Foi bloqueado, como o caso da Cicarelli, né? Foi bloqueado e tudo mais. O que aconteceu? Outras pessoas que tinham acesso ao vídeo baixaram ele e subiram o vídeo de novo para a internet em outros lugares. Uhum. Então, no final das contas, eu lembro muito bem desse caso, porque logo que aconteceu, tava todo mundo procurando esse vídeo e tal, tava cheio desses links por aí. Né? Então, de fato, acabou não servindo para nada. Limitou um pouco o acesso, mas ele só torna o conteúdo ainda mais procurado. E três ou quatro que vão conseguir, ou até bem mais gente que vai conseguir acesso de outra maneira, vai acabar baixando o conteúdo e republicando ele. Então, é o chamado efeito Streisand, né? Você chama atenção pro tráfego, né? Atenção. Então, um pouco complicado isso, bloquear o acesso, eu não sei se... Eu acho que não é efetivo, né? Mesmo como medida paliativa. Eu queria dizer, ele coloca como uma medida paliativa, mas eu acho que tem umas questões. Primeiro, a questão da complexidade, né? E principalmente a questão de você manter isso. Porque você precisaria de uma rede entre os provedores para manter, porque daí o juiz... às vezes acontece, esses dias quase bloquearam o WhatsApp, né? Sim. E há também nesse sentido de bloquear uma rede social inteira ou um recurso utilizado por milhões de pessoas por causa de um caso apenas, há uma, na minha opinião, em grande parte dos casos eu noto isso, há uma desproporcionalidade da medida. É claro que, por outro lado, você tem situações onde essas empresas comumente desrespeitam ordens judiciais reiteradamente. Então, o juiz não vê outra forma, em alguns casos, a não ser tomar medidas extremas. Então, nesse ponto também é algo bem delicado. Tirar do ar aí é mais uma ameaça para pressionar a empresa, né? Sim. Que o serviço dela vai sair do ar, ela vai ter prejuízo por isso, do que de fato na tentativa de. De diretamente tirar o conteúdo. Que são coisas diferentes, né, Vinícius? É uma forma de pressionar. Mas assim, tem essa questão da complexidade, né? Você tem diversos provedores que precisariam cumprir a ordem ao mesmo tempo, então, né, seria difícil de lidar com isso. Tem o problema dos falsos positivos, porque dependendo de como o bloqueio é feito, você pode bloquear, por exemplo, vários sites que estão no mesmo servidor, e aí isso seria terrível para a liberdade de expressão e para a liberdade de informação. E também, Vinícius, a questão do custo, né? Porque qual o custo disso? Né? Uma decisão dessas, tudo bem, mas e 1.000 decisões dessas? E 2.000 decisões dessas? Você percebe o custo de que as operadoras teriam para manter isso? E para manter ao longo do tempo isso, retirar, voltar, é algo bastante complicado. Um custo operacional, nesse caso, altíssimo. Né? E, por fim, talvez sem a eficácia que se teria. Né? Não quer dizer que seja impossível, mas me parece, eu vou mais ou menos na tua linha também, Vinícius. Acho que é bastante difícil de implementar algo assim. Acho que não é efetivo, entende? Ainda que como medida paliativa, eu acho que justamente por ser uma medida paliativa seria ainda mais... Seria um problema. Se fosse uma coisa definitiva, resolve, tá, então vamos fazer, vamos marcar com custo disso, já isso resolve mesmo, então vamos fazer. Mas como não resolve, e alguém vai baixar o conteúdo, vai publicar de novo, a gente vai ter outros IPs para bloquear, entende? Eu acho que é melhor nós focarmos nossos esforços na tentativa de fato remover o conteúdo, o servidor, né? O quanto antes, porque dali ainda pode ser copiado para outros lugares, mais que a gente bloqueie, né? Eu acho que investir os nossos esforços, nossos recursos ali, eu acho que é mais acertado do que tentar bloquear né? E que não vai ser efetivo, ainda vai tornar ainda mais, vai chamar ainda mais atenção para o conteúdo. Bom, Giovanni, obrigado pela tua pergunta. Realmente é uma preocupação, é um assunto que não está definido ainda, né? Um assunto que a gente sempre precisa realmente discutir para chegar a um denominador comum. Vinícius, o José Bernardes também nos deixou algumas perguntas aqui, né, Vinícius? Lá no episódio 87, então vamos responder rapidinho aqui, como são várias, vamos tentar ser rápidos nas respostas. Diz ele: boa tarde, pessoal, obrigado por terem lido o comentário que deixei no primeiro programa. Eu já escutei os programas do 1 ao 3 e do 76 ao 87. Tem bastante horas de podcast ainda para você. Diz ele: sobre as perguntas para o Perguntas e Respostas. Primeira, é necessário a utilização de antivírus no Linux? E para responder essa pergunta, Vinícius, ninguém melhor do que o nosso amigo Fábio Assolini, que vai dar algumas considerações acerca dessa pergunta. E no episódio de perguntas e respostas não poderia ser diferente. Os ouvintes também enviaram perguntas a mim, com prazer então eu vou responder. Olha, na minha opinião, sim, sistemas Linux necessitam de antivírus. Não precisa ser uma suite de segurança completa com web antivírus e outros recursos. Um antivírus de arquivos, o chamado file antivírus, já é o suficiente para esses sistemas. Nós sabemos que a plataforma Linux, sim, ela possui várias vulnerabilidades que são usadas por malware, por código malicioso, para se instalarem nesses sistemas. E o motivo dela ser uma plataforma que aparentemente é menos segura, ela é menos atacada, é devido à sua popularidade. Vamos imaginar aqui um cenário ao revés, em que o Windows fosse o sistema menos popular e o Linux fosse o sistema mais popular. Seguramente nós teremos tantas pragas, tantos códigos maliciosos atacando o Linux como nós temos hoje para o Windows. Portanto, o que determina se uma plataforma é mais atacada ou menos atacada é a sua popularidade e não a sua segurança, porque nós sabemos que todos os sistemas informáticos possuem falhas de segurança que podem ser exploradas por aplicações maliciosas para se instalarem no sistema e ali permanecerem. Então esse tipo de praga existe para o Linux. Se nós voltarmos à comparação com o Windows, nós sabemos que o Linux foi um sistema pioneiro em adotar técnicas de segurança, as quais o Windows foi adotando com o tempo. Então, hoje as mesmas medidas de segurança adotadas no Linux já estão presentes no Windows, não todas, mas a grande maioria, né? O Windows foi aprendendo com o tempo a se proteger melhor e o Linux, então, precisa de uma proteção antivírus. Nós temos diferentes tipos de pragas, trojans, rootkits, backdoors que atacam os sistemas Linux, especialmente porque esse é hoje o sistema mais popular em servidores. Se nós formos analisar os servidores que estão pelo mundo, servidores web, servidores de arquivo, a grande maioria roda sob Linux. E esses servidores são atacados e são comprometidos com código malicioso de todo tipo. Hoje nós temos uma gama muito grande de rootkits que podem infectar um sistema Linux. Então essas máquinas precisam de uma proteção antivírus. Para vocês terem uma ideia, o número de rootkits atacando a plataforma Linux é grande. Nós temos inclusive uma ferramenta de remoção que ela funciona como um antivírus-like, chamada Check Rootkit. O Check Rootkit foi desenvolvido por um brasileiro, o nosso glorioso Nelson Murilo, e ela é usada globalmente em várias distribuições Linux para fazer a identificação e remoção de rootkits e outras pragas que afetam os sistemas Linux. Portanto, administradores de sistema ou usuários domésticos que querem usar Linux, sim, eu pessoalmente recomendo o uso de um antivírus. Obrigado, Guilherme. Vinícius, pergunta respondida. Vinícius, a outra pergunta, então, ele diz... que é uma pergunta voltada ao desenvolvimento ágil de aplicativos. Ele pergunta, interfaces de desenvolvimento de softwares mais automatizadas, a Intel XDK, por exemplo, geram mais furos de segurança por gerarem muito código, eventualmente desnecessário dentro das funcionalidades dos softwares? Bom, é o seguinte, eu nunca usei o Intel XDK, tá? Mas a Intel XDK é uma dessas ferramentas, assim como algumas outras que nós temos por aí, o Genexus já há mais tempo, não sei se quem já utilizou. Quem dos nossos ouvintes já ouviu falar dessa ferramenta, que visam tornar mais fácil o desenvolvimento multilinguagem e multiplataforma, né? Então, no caso do XDK, você poderia fazer um aplicativo e depois gerar o aplicativo, você programa uma vez só e você gera para Android e iPhone, por exemplo. Você diz compilá-lo ou gerar um código para cada gera, um deles? Não, gera o código para cada um deles. Ah, ele gera o código para cada um deles. Isso, ah. Geraria o código para cada um deles. Claro, eu tô assumindo o que eu vi do Intel XDK Sim. Até porque eu nunca usei o Intel XDK, mas é o que esse tipo de ferramenta faz. Perfeito. Você desenvolve numa metalinguagem, digamos assim, tá? Num ambiente da ferramenta, e depois a ferramenta gera código nas linguagens e para os ambientes que você deseja. Tá? Uma ferramenta, repito, bastante conhecida, e eu cheguei a usar ela muitos anos atrás, que faz isso, é o Genexus. Tá? Uhum. Tem várias empresas de desenvolvimento de software que usam essa ferramenta. Bom, é mais seguro ou menos seguro esse tipo de ferramenta? Eu diria depende, né? Por quê? A gente tem alguns problemas de segurança em software que são gerados que são bastante conhecidos e que podem ser evitados seguindo alguns padrões de projeto, alguns design patterns, tá, de programação, que resolveriam esses problemas. Aliás, vários problemas de segurança. Um deles, e um dos mais comuns lá, está nos top 10 do OWASP, né, que é o SQL Injection, né, que é algo ridículo hoje em dia, né, que uma aplicação ainda tem um SQL Injection. Mas acontece porque alguém que desenvolveu o aplicativo, o programa, não seguiu, né, as melhores práticas, não seguiu um padrão de projeto para fazer aquele tipo de componente que ele está querendo fazer, e aí ele acaba fazendo algo vulnerável. Então, uma vantagem de uma ferramenta dessas é que, uma vez que ela incorpore esses design patterns, né, na hora de gerar o seu código, vai sempre gerar uma solução seguindo a melhor prática, invariavelmente, independente do desenvolvedor. Então, isso é bom porque isso reduz a chance, né, de quem está desenvolvendo cometer um erro. Por outro lado, esse tipo de ferramenta, ela tem que abordar ou abranger vários ambientes diferentes, com recursos diferentes, e muitas vezes com arquiteturas completamente diferentes. E aí, para que você faça um programa no seu ambiente e consiga gerar ele para duas, três plataformas diferentes, você vai ter que usar o conjunto de coisas comuns a cada um desses ambientes. E aí você talvez vá começar a cometer alguns problemas, né, alguns erros, no ambiente X, que no ambiente Y não vai acontecer porque não há tal funcionalidade que no ambiente X tem e que está sendo ignorada, e assim por diante. Então surgem daí outros tipos de problemas. Então, depende muito de quem desenvolveu, quem oferece o ambiente de desenvolvimento, essas ferramentas de desenvolvimento, se quem criou a ferramenta, tem um viés mais para vamos fazer funcionar, né? Ou um viés para vamos fazer funcionar de forma correta, direito, segura. Certo. Né? E aí implementa esses design patterns lá dentro. Nesse daí pode ser que a coisa fique melhor. Do contrário, se é só fazer funcionar, aí a gente tem mais um problema. Certo, certo. É, ele tem também uma outra pergunta aqui em nível de rede, Vinícius. Como eu poderia descobrir se minha rede tem um sniffer? Bom, essa... eu vou procurar ser bem rápido nessa, tá? Porque o sniffer de rede é um problema já que existe há décadas. Problema, né? Não, um programa. Não, eu tô falando de um problema. Problema, né? E programas para isso também, né? Também, né? Mas, assim, é um problema que nós temos há décadas, né? E as formas de detecção de um sniffer também já existem há décadas. Elas estão mais ou menos congeladas, assim, no tempo. Então, a gente detecta... Tem algumas sacadas, digamos assim. Você, um sniffer que está pegando os pacotes, vendo os IPs que ele está vendo nos pacotes e tentando descobrir quais são os nomes DNS relacionados a esses IPs, né? Aí ele vê o IP e tenta fazer uma resolução reversa de DNS, que a gente chama. Então, uma maneira de pegar um DNS, um sniffer desses, você injeta um pacote completamente, vamos dizer assim, anômalo na rede, que não tenha nenhuma outra máquina tentando acessar aquele IP que você está colocando naquele pacote, né? E fica aguardando para ver se alguém na sua rede pergunta para um nome reverso para aquele IP completamente louco lá que você colocou no pacote. Se alguém fizer isso, você tem um sniffer. Essa é uma das maneiras, tá? Outra maneira, como hoje a gente tem muito switch, nas redes hoje é bastante comum switch, hub está desaparecendo, graças a Deus. Para se fazer esse tipo de ataque, um ataque de sniffing, é necessário fazer um ataque do tipo ARP spoof, muitas vezes. Ou um DNS spoof, mas ARP spoof também é comum para sniffar. E aí você pode detectar mudanças de pares, né, IP e MAC address, né, IP e endereço físico das placas, na rede. E aí tem vários programas que fazem isso. Um dos mais conhecidos, acho que no Linux e bastante antigo também, é o ARP Watch. Ele detecta essas mudanças de MAC, e também detecta quando alguém muda de MAC, depois muda de novo, etc. Até é interessante para ver algum conflito de IP ou coisa parecida. Sim. Tá? Mas, Vinícius... Oi, diga. E eu vou deixar um artigo para ele, lá no show notes, né, que é um artigo de 2003 que traz uma relação dessas técnicas. Tá? E por fim, te digo o seguinte. Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele. É o José Bernardes. José Bernardes. Por fim, te digo o seguinte, José. Um sniffer bem feito numa rede e que não precise usar um ataque desses, como, por exemplo, um ARP spoof, como, por exemplo, uma rede sem fio, né? Ele pode ser completamente transparente para a rede. Você não vai ser detectado. Né? Então, em rede wireless, por exemplo, se você não estiver usando cifragem, basta botar a placa Wi-Fi em modo monitor e ele vai sniffar o tráfego de rede, você não vai conseguir detectar isso. Se tiver usando criptografia, o atacante vai ter que descobrir primeiro a chave sendo utilizada. Uma vez que ele descobriu a chave, ele pode ficar de novo só capturando os dados e decifrando, e você não vai detectá-lo. Então a gente tem algumas formas de detectar, algumas maneiras de evitar a detecção. É uma briga bonita aí, já que já existe há muito tempo. Fala. Mas há a possibilidade de, sim, uma rede ser sniffada sem que se descubra. Sim, há. A melhor coisa a ser feita é cifrar o tráfego. Por isso que a gente tem que cifrar o tráfego. Certo. A outra pergunta vai também nessa linha de rede. Ele diz: com a intenção do governo de ligar fibra ótica do Brasil à Alemanha, qual seria o verdadeiro ganho que nós teríamos? Realmente não estaríamos mais dentro da vigilância da NSA? Aqui seria mais dizer... mas bateu o pé por birra de ter sido monitorado pela NSA, uhum, e dizer, agora nós vamos ter um link, vocês não vão ser nossa única saída para a internet, né? Vão ligar para a Alemanha. E acho que é muito bom, tecnicamente, independente do caso da NSA, acho que é muito bom que a gente tenha vários links aí para o mundo todo. Claro, claro. Agora, isso não vai... Não é anti-americanismo, né, Vinícius? Não, não é. Tá. Agora, isso vai evitar a gente ser... o Brasil ser monitorado eventualmente de novo pela NSA, né? Ou ainda pela NSA, né? É claro que não, porque boa parte dos serviços estão todos nos Estados Unidos, né? Estão localizados fisicamente lá. Claro. A gente teria uma certa tranquilidade, entre aspas, né? Com relação ao tráfego ali na Europa, né? Isso, é claro que daí tem os países que têm acordos aí com os Estados Unidos para fazer essas coletas de informações, né? Os cinco olhos, né? Claro. Um deles ali sendo a Inglaterra. Então... Eu acho que é mais... tecnicamente é muito bom. Eu acho que melhora a nossa internet, digamos assim, né? A nossa conexão com o mundo. Eu acho que isso é muito bom. Em termos de evitar monitoramento, eu não vejo nenhuma grande vantagem. É como tu disse, a questão dos serviços, né? Então, é por isso que eu me preocupo. Me preocupo não, mas às vezes a gente vê órgãos... Agora eu não vou lembrar qual órgão. Não sei se foi o governo federal até, Vinícius, que ia trocar os seus e-mails pelo e-mail da Microsoft. É isso que eu... Assim, né? Isso que eu tu tirou o que eu ia dizer agora. Uhum, né? Uhum. A gente... Não adianta a gente ficar fazendo link com a Alemanha, né? Aí dá aquela confusão toda lá do monitoramento. Aí vem a nossa presidente lá dos Estados Unidos, depois de conversar com o Obama, em particular, sobre o que aconteceu, né? E ela vem com aquela coisa... Pra mim, é de uma infantilidade acreditar no que ele falou, né? No que o Obama falou, que... Não, fica tranquilo, que agora, a partir de agora, quando a gente quiser saber de alguma coisa, a gente vai te perguntar. Isso é um absurdo, é uma coisa assim que não tem cabimento, entende? Sim. Então, é óbvio que tem um monte de coisa que eles querem saber que eles não vão poder nem... Claro. Eles nem podem perguntar. É, e mesmo assim vão querer saber e vão continuar sabendo. E assim como outros países, a China, por exemplo, também tem, mas é que, tá em cyberguerra e tal. Então a gente não é uma coisa americana. Mas aí chega o Brasil, faz um link de fibra com a Alemanha, né? Se revolta, a gente vai lá e fala na ONU, que foi muito bem falado também e tal, né? A Brasil e a Alemanha falam juntos, inclusive, quando acontece isso. E, no entanto, a gente... vamos trocar todos os nossos e-mails agora com uma ferramenta da Microsoft. Sim. Que é americana. Pois é. Pois é. Então... Que não é software... Que não é código aberto. Que não é código aberto. Claro. Sabe? Isso não vejo nenhuma vantagem nesse link aí. É isso que mostra que segurança é realmente muito complexo. É um assunto inter e multidisciplinar. A gente fala em geral, e essa é uma das questões eu acho que a gente quer sempre lembrar e quer sempre trazer no episódio, né? Segurança não é só mecanismo, até muito além. Talvez o mecanismo hoje em dia seja em alguns casos o de menor importância. Porque a gente tem toda uma questão política, toda uma questão de organização internacional, de acordo internacional, de intenções dos países, de lutas de poder entre os países. Então, tudo isso fica ligado. Quando a gente começa a falar em segurança da informação, passa a ser um assunto de Estado também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A última pergunta dele é: quando somos vítimas... não é a última, ele tem mais uma, penúltima. Quando nós somos vítimas ou descobrimos um crime digital, qual seria a melhor forma de denunciar ou relatar o ocorrido de forma oficial? Bem, hoje algumas cidades já têm delegacias especializadas em crimes eletrônicos. Então, nesses casos, é sempre bom procurar, dependendo do crime, ir diretamente numa dessas delegacias que os policiais, né, as forças policiais, já vão estar prontas para atender a pessoa que lá chega. Em alguns casos, pode ser importante procurar também um advogado, para consultar um advogado, para que ele verifique a melhor coisa se fazer, um advogado especializado nessa área, principalmente quando envolver questões vazamento de fotos e situações dessa natureza, às vezes tem que ser tratado com certo cuidado até no encaminhamento, para, se for o caso, tentar conter antes uma possível notícia ou coisas do gênero. A gente sabe que se for uma pessoa famosa, principalmente, é sempre jornalistas, né, que podem identificar uma dessas atuações e poderiam levar para a imprensa algo que se está tentando, num primeiro momento, tratar com um certo sigilo, né? Uma outra possibilidade também, e claro, isso vai depender do crime, é o uso de certas ONGs. Aqui no Brasil a gente tem uma que é muito bem sucedida nesse caso, que é a SaferNet. E a SaferNet, ela lida justamente com essa... Ela tem a missão de defender direitos humanos na internet, e é possível comunicar a situação envolvendo pedofilia, racismo, injúria racial e coisas desse gênero. Então, eles têm, inclusive, uma parceria com o Ministério Público que, via SaferNet, é possível encaminhar algumas coisas. Mas essas, em geral, seriam as formas, as melhores formas de lidar com isso. E a última pergunta dele, Vinícius, é... Eu escutei o episódio 73, se não estou enganado, que fala de ética e tecnologia. Nele, vocês comentaram que quando eu marco meu navegador, no meu navegador a opção que não quero ser rastreado, ela provavelmente não funciona. Não foi bem isso que a gente disse, né, Vinícius? Que ela provavelmente não funciona. Não, ela não é respeitada. É, em algumas vezes ela não é respeitada. Não. Desculpa, eu vou ser mais taxativo. Ela não funciona mesmo. Você vai dizer que ela nunca é respeitada. Eu tô dizendo assim que quem realmente a gente quer que respeite, não respeita. Tá. Eu notei que mesmo marcando a opção no meu Firefox, ele sempre exibe marketing direcionado, que são coisas diferentes. São coisas diferentes, é. O tracking e o marketing direcionado são coisas diferentes, né? É, assim, ó, o primeiro, teria o marketing, né? Que você, o próprio DuckDuckGo, por exemplo, que eu uso no lugar do Google pra fazer pesquisa, ele faz propaganda. Tá? E ele faz uma propaganda com base naquilo que você está pesquisando naquele momento, tá? Mas eles não fazem tracking. Então, a maneira de se manterem, eles inclusive explicam isso no site deles, tá? A maneira de se manterem é através da propaganda, tá? Mas eles fazem propaganda sem fazer um tracking agressivo, como acontece nos vários outros mecanismos, né? Que ficam sabendo. Ele não fica, fica ele seguindo, né? É, que site tu foi, que site tu entrou, da onde que tu veio, da onde, e não fica fazendo isso, tá? Então, a ausência de tracking não quer dizer que você não vai ter propaganda. Sim. Ou propaganda com certo direcionamento. É. Agora, quando a gente marca aquele do not track, né, a gente estaria querendo dizer para empresas como, por exemplo, Google, Facebook, qual outra aí? O YouTube é do Google, então entra tudo no Google. Essas redes de ads, né? Que double-click, coisas do gênero. Double-click, que aliás... Que é do Google também. Você vai dando volta, né? É, há centenas de empresas, até a Adobe, se não me engano, atua nesse mercado também. Mas há um gráfico na internet que mostra essas centenas de empresas que atuam na atividade. E como elas se relacionam, né? Claro. Então, se isso fosse de fato respeitado, você marcaria aquilo ali e praticamente acabaria. Ou seja, acabaria o marketing direcionado da maneira como ele é feito, tá? Ou como ele tradicionalmente vinha sendo feito. Por que eu digo isso? Porque lá, vai no nosso episódio depois sobre Data Brokers, né? Acho que foi o 54 já faz um tempo que a gente falou sobre isso. Tem que dar uma confirmada no número do episódio. Mas acho que foi o 54. Eu vejo aqui. Você vê que tem outras maneiras agora de... 52. 52, tá? De coletar informações e criar um perfil para fazer um marketing direcionado. Seria uma questão mais identificar você na internet, né? Deixa eu só continuar com a pergunta dele que ainda não terminou, Vinícius. Então ele fala isso, que sempre exibe marketing direcionado nos sites que tem a propaganda não intrusiva que não foi bloqueada pelo Adblock. As últimas pesquisas que eu realizei são exibidas como produtos para venda, como, por exemplo, tênis, peças. Mas essa é a questão, você pesquisa o tênis em um lugar e em outro lugar começa a aparecer... né? Esse é o tracking, vincular coisas de um lado para o outro. Depois de expor o contexto, vem a pergunta, como eu consigo evitar essa coleta de dados? Somente usando o Tor ou não tem jeito e preciso fazer as malas e fugir para as montanhas? Abraço. Olha, mano, além do que eu falei, tá? Tem um detalhe, já pegando o gancho do Tor, né? Não use o Tor para fazer compras na internet. Não use o Tor para acessar o seu e-mail, para acessar o seu banco, não faça isso. Ou seja, não é para isso que serve o Tor. Porque você vai estar se colocando em risco. Então não faça isso. Se quiser pesquisar alguma coisa no Tor, perfeito. Ah, achei o que eu queria. Tá, aí vai lá no seu site, vai no seu navegador fora do Tor e faça a compra. Mas você é traqueado. Vai. Só que eu não usaria o Tor para fazer uma compra na internet. Tá? Então tem esse primeiro aspecto. Como é que você consegue evitar a coleta de dados? Você tem que... É uma mistura, por enquanto, da maneira como a coisa é, né, que, ou seja, é muito mais difícil para a gente evitar a coleta, né, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, deixa eu até ver aqui, Guilherme. Aqui, o site é o privacytools.io. Vamos botar o site lá no show notes. Uhum. A gente já tinha até posto. Mas a gente, ó, nesse site privacytools.io, você vai encontrar uma série de recomendações, tá, de como evitar o tracking. Uhum. E algumas outras coisas mais. Tá? Inclusive, você vai encontrar lá a recomendação de usar o uBlock, o Reading, tá, em vez do AdBlock. Que é o que eu estou usando. Era a recomendação que eu ia fazer. uBlock Reading. É, que eu estou usando também. Então, aí depois tem o Self-Destructing Cookies, que é um outro muito bom. Uhum. Random Agent Spoofer, muito fácil de usar também, que ele fica alterando o seu navegador. Então, você uma hora parece que está vindo de um Windows com Chrome, outra hora parece que está vindo de um Linux com Firefox e assim por diante. Tá? Só tem uma coisa com esse que eu uso também, esse add-on, e às vezes o software ou o serviço que você está usando, ele não deixa você usar o serviço, porque como ele fica random, né? Uhum. Às vezes o serviço acha que o seu browser é de celular, e ele diz, não é possível mostrar esse serviço, então tem que ficar atento, porque às vezes as coisas deixam de funcionar. Com cookies também é assim, né? Então tem, tem que se lembrar que aquilo ali tá ativo. De repente você achar que a coisa não tá funcionando, e é o add-on que tá... E às vezes você tem que desativar isso, né? Então, às vezes sim. Então, o próprio Google Docs às vezes não funciona. Então, ali você tem várias dicas, tá? E uma dica que eu acabei de dar, eles também dão aqui, até mais de um exemplo eles dão. Em vez de usar o Google para fazer suas pesquisas, use o DuckDuckGo. Uhum. Né? Tá, eles dão três mecanismos de pesquisa lá. Eles dão o Private Search IO, tá lá o link. Eles dão o DuckDuckGo para fazer pesquisa. Esse é o que eu estou utilizando hoje. Uhum. Tá? E eles têm um outro aqui. Ah, olha só que interessante. Tem um site que é o... Esse eu não conhecia, que é o Disconnect Search. Você acessa search.disconnect.me, ponto, né, de eu em inglês, né? Me disconnect, né? Uhum. E você consegue pesquisar no Google, no Yahoo, no Bing, inclusive no DuckDuckGo, sem de forma privada, sem que eles consigam fazer o track. Uhum. Então você tem que utilizar esse tipo de saída, tá? É chato. É muito chato a gente ter que fazer isso, mas é a saída. E só para terminar, Vinícius... Ou ir para as montanhas, né? Mas se bugar... daqui a pouco tem montanhas. Você vai para as montanhas, você vai levar seu notebook, você vai levar seu tablet, navegar na internet, nas montanhas. Mesmo que tu não leve, né? Tem o Google Earth lá para te fotografar, a fogueirinha que tu vai fazer. E daqui a pouco passa um balão do Google com, com internet lá e um drone da Amazon fazendo entrega em algum lugar. Para terminar, Vinícius, até onde eu sei, a nova versão do Firefox virá nativamente com um bloqueador, um ad blocker, né? Então, coisas estão acontecendo. E tem toda a questão aí do privacy by design também. Isso é outra coisa importante que tu falou, né, Guilherme? Firefox, tá? Use o Firefox. Não, não, nada de Chrome. Internet Explorer, então, nem a pau. Tá? Use o Firefox. Então, um grande abraço, José. Obrigado pelas tuas perguntas, né, José? Fique sempre conosco. E a última pergunta deste episódio, Vinícius, vem do Leonardo Andrade, que deixou um comentário também no episódio 87. Ele disse, mais um excelente podcast, vida longa ao Segurança Legal. Muito obrigado, vida longa a todos. Deus lhe escute. Míopes de antes do alcance das tecnologias, os pais negligenciam nos cuidados de seus filhos no ambiente virtual. O fato da criança estar no quarto o dia todo em frente de um dispositivo eletrônico não significa necessariamente que ela está segura. Um pedófilo pode fazer um personagem em um game e envolver uma criança por meio de status e poder de seu personagem. Pode salvá-lo de uma criatura do jogo, dar-lhe equipamentos, etc. Torna-se o herói da criança conquistando sua confiança e o pai nem tem dimensão do risco envolvido ali debaixo dos seus olhos. Essa miopia deve-se muito ao fato do desconhecimento dos pais, que por serem imigrantes digitais, têm pouco ou nenhum conhecimento sobre as tecnologias modernas e seus alcances. Neste sentido, poderia afirmar que a informação e a educação são os meios mais eficazes para solucionar a seguinte situação: pais analógicos, filhos digitais. Como equacionar essa questão? Bom, isso é uma questão bem complicada de ser resolvida, tá? Uhum. Na verdade, eu não sei se bem complicada. Eu não sei se não, se não é falta de tentativa de resolver ela. O que a gente tem visto, por exemplo, são muitas atividades voltadas para as crianças. Né? E eu mesmo tenho participado de algumas dessas atividades, ou seja, tenho sido convidado para falar em colégios e coisas assim. E muito pouco, praticamente nada para os pais. Né? Então, não adianta a gente ficar dizendo que a gente constatar essa diferença entre os pais analógicos e os filhos digitais, né? E, no entanto, os nossos esforços serem na direção de educação das crianças, apenas. Aí fica, dependendo da pessoa que vai falar com as crianças, daqui fica falar, ah, você tem que tomar cuidado, são pessoas estranhas, não sei o que. Isso já tá ficando uma tecla meio batida, mesmo pra eles, entende? Eles já não estão mais com paciência pra ficar escutando um papo nesse tom. E por outro lado, os pais não querem se envolver, eles querem, você tem que fazer alguma coisa, o colégio tem que fazer alguma coisa. Né? Uhum. A única vez que eu falei para pais, um dos pais pediu a palavra na hora das perguntas e disse assim: é, mas a escola, a gente tava dentro de uma escola, né? E eu tava lá por convite da escola. Ah, mas a escola já tinha que estar tratando esse problema há mais tempo. E aí eu disse pra eles, a minha resposta talvez não tenha gostado muito, eu disse pra eles, olha, sem dúvida, né, a gente poderia estar tratando isso há mais tempo dentro das escolas, mas isso deveria estar se discutindo há muito mais tempo dentro de casa. Boa. E aí a pessoa fica com uma cara meio assim e tal. Mas é verdade, se não adianta eu querer jogar a responsabilidade... Bom, mas isso é... É o que nós falamos no episódio, na verdade. É, né? A pessoa fica jogando pra escola tudo, entende? A educação, toda a educação, a mesma educação que deveria se dar em casa, fica jogando pra escola. E os pais não se preparam pra educar seus filhos. Né? E se preparar exige um pouco de esforço, ou seja, você tem que saber como é que funciona o Facebook. Né? Vá lá e leia... mas eu não entendo essas coisas. Vá no Google. Você não sabe usar o Google pra pesquisar uma coisa que você quer... Eu não tô falando pro Leonardo, né? Eu tô falando pros pais, né? Claro, claro. Em geral, assim. Se você não sabe pesquisar uma coisa que você queira, que você tem interesse, então vá pesquisar pra descobrir como é que funciona o Facebook. É que ser pai vai não ler. É fácil, né? Não é fácil ser pai, né? E cada vez fica mais difícil com essas questões de exposição. E tem outra, a mesma indicação que você dá para um adulto não é a mesma que você pode dar para uma criança e para um adolescente. Por isso que às vezes eu acho que talvez não seja responsável algumas indicações sobre o uso envolvendo nudes, envolvendo questão de pornografia, porque ela pode funcionar muito bem para um adulto que tem uma autonomia, né, que tem uma visão de mundo já consolidada, que tem uma responsabilidade em decidir o que vai fazer com seu corpo ou não, né, falando dos nudes especificamente. Então, uma indicação para um adulto não pode ser a mesma para um adolescente. Você tem toda uma questão de sexualidade que é diferente, a impulsividade da criança e do adolescente são coisas diferentes, né? Você tem a própria questão da envolvendo doenças para adolescentes, e as escolas já vêm lidando com isso já há muito tempo, né? Com educação sexual, enfim, que já acontece bastante. Eu só queria deixar aqui, Vinícius, a indicação, que foi indicação feita pelo professor Cristiano Goulart, que é esse livro Bullying e Cyberbullying, o que fazemos com o que fazem conosco, da Maria Tereza Maldonado. Ele indicou no podcast passado, no episódio passado, e eu comprei e acabou chegando hoje, vou dar uma lida, assim, mas o livro parece, pelo que eu olhei por cima, parece bem interessante e responde um pouco disso. É uma questão, sim, de educação, uma questão de pedagogia, né, que aos poucos a sociedade vai também se acostumando a lidar com isso. Eu acho, e eu vou dar uma visão otimista, eu acho que nós estamos melhor do que estávamos há um tempo atrás. Ainda temos espaço para melhorar bastante, mas eu acho que estamos melhorando, sim, né, nessa questão. Mas perfeito, acho que vamos lá. Eu acho que os pais têm que se preparar. E enquanto não assumirem para si essa responsabilidade, né, de procurar saber como é que as coisas funcionam, eu acho que a gente vai continuar tendo problema. Perfeito. Perfeito, Vinícius. O episódio de perguntas e respostas é sempre um episódio especial, porque ao contrário dos outros episódios em que nós criamos toda a pauta e decidimos tudo que vamos falar, nesse episódio aqui são os ouvintes que decidem como vai ser o episódio. Então a gente agradece aos nossos ouvintes. no show notes, ali na própria, no próprio link do episódio, todos os que participaram estarão nomeados, devidamente nomeados, e nós já agradecemos de público a todos, inclusive aquele que fez a crítica a mim. É sempre bom a gente ouvir crítica e é sempre bom a gente partir para um diálogo, que é por meio do diálogo, por meio do, né, da discussão que a gente pode chegar em alguns consensos aí tão importantes para essa área também. Certo, Vinícius? Certíssimo. Então, encontramos todos agora no próximo episódio, no episódio 89 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.